Portal Boa Rocha. Que mistura gostosa. Vem pra rachadeira, vem. O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família intocável, fé inabalável. Peço a meu Deus que proteja meus aliados. Pois é, essa vida é muito louca, né? Já vim de lá e sei bem como é. São vários mandados que testam nossa fé. Mas se tiver mandado, ou faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando você. Ou faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando você. Beijos e amassos, carícias e abraços.